nos paredões, direto na Transilvânia para todo o Brasil. DJ Mocego. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Vou te levar pro meu quarto, te botar só pra mamar. Mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai. Eu não vou te machucar, vou botar só pra mamar. Mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai, mamai. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Vou te levar pro meu quarto, te botar só pra mamar. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio, mamaio, mamaio, mama me olhando, vai. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Eu não vou te machucar, vou botar só pra mamar. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio, mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio, mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Eu não vou te machucar, vou botar só pra mamar. DJ Mocego, Céu Drácula, Vamp Produções. 749-9196-5698. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Hoje eu não vou te machucar, mulher. Vou te levar pro meu quarto, te botar só pra mamar. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Mamaio, mamaio, mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Eu não vou te machucar, vou botar só pra mamar. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Eu não vou te machucar, vou botar só pra mamar. Mamaio, mamaio, mama, mama, mamaio. Alô, Escocês, tamo junto. É o Drácula e Escocês, os terror do paredão. Vamp Produções, e Vamp Produções.